secretário de Estado da Administração Interna, Sérgio Gomes, garantiu aos bombeiros de Oliveira do Hospital que vai resolver o problema da viatura ardida no incêndio de 4 de maio de 2016, um incêndio fora de época que teve lugar em Alvoco de Várzeas. A participar na comemoração do 95º aniversário da Corporação Oliveirense, o governante disse que não pode aceitar que o governo venda a ideia de que a proteção civil funciona 365 dias por ano e depois, na hora de pagar as despesas de reparação de uma viatura ardida, diga que não por a situação ter ocorrido fora da época crítica de fogos florestais. Em Oliveira do Hospital e diante dos bombeiros oliveirenses, o secretário de Estado, Sérgio Gomes, disse que esta viatura vai ser reposta à Corporação de Bombeiros de Oliveira do Hospital. A primeira coisa que tratei de saber era qual era o resultado da Autoridade Nacional relativamente a esse inquérito, a essa viatura. E foi negativo. O resultado foi negativo. Ou seja, a inspeção que foi feita acha que não há direito de pagamento. Não me leve a mal, eu acho que há direito de pagamento e toda a obrigação de pagamento. Agora há uma coisa que eu não posso fazer. Eu não posso andar aqui a vender a imagem de um governo que considera que temos de ter uma diretiva de 365 dias, que achamos que a proteção civil funciona 365 dias e quando chega a altura de pagar uma despesa, a primeira coisa que fazemos é dizer, essa não. Não, essa sim e essa vai ser paga e não sei como, com a ajuda, como disse, e bem da Câmara Municipal, do Governo Central e da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Agora temos de resolver o problema da viatura de uma vez por todas, porque já passou tempo demais e andamos a perder é tempo com esta situação. Portanto, vamos pôr esse problema já lá, Sr. Presidente, fique tranquilo que vai ter boas notícias a curto prazo e os bombeiros daqui vão ter aquilo que merecem, porque realmente não podem andar a perder os seus bens no combate aos incêndios, que é uma obrigação do Estado, e depois chegar à altura e o Estado fugir das suas obrigações. Sérgio Gomes foi assim ao encontro do que já tinha sido dito pelo Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que a felicitar a Corporação pelos 95 anos, disse também estar a par dos desafios que há pela frente, em particular a reposição da viatura ardida, a destacar o sentido de entreajuda já manifestado pelo governante. José Carlos Alexandrino disse acreditar ser possível colocar a viatura ao serviço numa parceria entre a Secretaria de Estado, a Autoridade Nacional da Proteção Civil e a Câmara Municipal e sem que a Corporação de Bombeiros gaste um tostão. Quero dar os parabéns a todos aqueles que vestem esta farda, a todos aqueles que trabalham de noite, quando há acidentes, quando há incêndios, porque uma Corporação dos Bombeiros não é só, como disse o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, o Jaime Soares, quando há fogos. É muito mais do que isso. E por isso, ainda temos aqui alguns desafios para fazer, e hoje o seu Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Direção, fez muito bem, que nós não convidemos pessoas para virem à nossa casa para lhe entregarmos um caderno de reivindicações. As reivindicações devem ser negociadas, não é nestas cerimónias, e hoje, Sr. Secretário de Estado, quero também aqui dizer-lhe que tenho sentido da sua parte sempre, mas sempre, uma entreajuda e uma vontade. Não quer dizer que o senhor às vezes possa resolver os nossos problemas todos. Sem isso. Até nas candidaturas do PSAUR, no problema do incêndio que ardeu este carro dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital e que ainda não está resolvido. Mas, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade da Proteção, tenho a certeza que nós, a falarmos sem absolutamente exigência, devemos encontrar uma solução para que este carro dos bombeiros de Oliveira do Hospital seja o investimento e para que ele esteja ao serviço, que devemos de encontrar a solução financeira numa parceria entre a Secretaria de Estado, a Autoridade de Proteção Civil e a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, se os bombeiros de Oliveira precisarem de gastar um tostão para voltarem a ter o seu carro, porque foi ao serviço das populações que ele ardeu em um fogo. O autarca e também o governante reagiam assim à preocupação da direção e comando da Corporação de Oliveira do Hospital. Emílio Camacho, comandante comandante do Corpo de Bombeiros Oliveirense lamentou a falta de resposta para a resolução do problema, com o risco de também ficar comprometida a formação de equipas de combate a fogos florestais. Referiu que no ano passado o Corpo registou 99 saídas para incêndios e arderam 34 hectares de floresta no concelho. Em 2016, este Corpo de Bombeiros viu-se confrontado com a tragédia de uma viatura que ardeu no incêndio de Alvão de Várias. Contudo, apesar de todas as diligências efetuadas persistentemente, tanto por mim, como pelo Sr. Presidente da Direção, como o Sr. Presidente da Câmara, até o momento ainda nos não foi dada ou não foi obtida qualquer resposta, o que felizmente poderá condicionar, por parte deste Corpo de Bombeiros, a constituição de equipas de combate a incêndios para participarem em grifes e ou groatas. Pessoas que, efetivamente, estas constituição destas grifes e groatas, portanto, são equipas que são preparadas para intervir à ordem do CDOS para combate a incêndios dentro do concelho ou fora deste. Também o presidente da direção, Arménio Tavares, fez um balanço dos proveitos e das perdas desde o último aniversário. Registou em particular a perda ocorrida no ano passado e até agora sem qualquer comparticipação. Fazendo um pequeno balanço, tendo como ponto de partida o anterior aniversário, atentemos nos proveitos e nas perdas. Nos proveitos, entre outros, destacamos as melhorias funcionais das nossas instalações, com um investimento global na ordem dos 65 mil euros. A aquisição da ambulância, que inauguraremos, no valor de 22 mil euros. A maior capacitação, através da formação dos nossos bombeiros, nas vertentes da proteção civil e da área da saúde. O reforço na área administrativa com novos equipamentos informáticos e humanos. O reconhecimento, quer institucional, quer da comunidade, da precisão positiva do empenhamento e competência. Em perdas notamos o veículo florestal de combate a incêndios Unimog 5000, parcialmente fragilizado pelo incêndio florestal ocorrido em 4 de maio de 2016, com reparação estimada em 80 mil euros, sem qualquer cobertura financeira institucional. O volume de receita na área de transporte de doentes decorrente do normativo de transporte agrupado diminuiu. A não aprovação da candidatura apresentada ao POSEUR, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos do Quadro Comunitário Portugal 21, para a aquisição do VSFI. As nossas metas próximas serão a renovação da Central de Comunicações, a renovação da Camarata Feminina, uma nova candidatura ao próximo aviso POSEUR para a aquisição do veículo de combate a incêndios. Estas, digamos, serão as nossas metas. Não posso deixar de renovar a importante colaboração e apoio financeiro que temos recebido do município e, em particular, o carinho e cuidado que o seu presidente, o professor José Carlos Alexandrino, tem manifestado aos bombeiros do seu concelho. Na festa dos bombeiros de Oliveira do Hospital, o presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Coimbra destacou a dignidade das comemorações. Entre as suas preocupações, António Simões destacou a dívida de 2 milhões de euros do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra para com os bombeiros do distrito e apelou também ao secretário de Estado para interceder junto do colega das Finanças para que mantenha a isenção do IVA nos fardamentos. E por isso eu queria pedir, Sr. Secretário de Estado, que intercedesse junto do seu colega das Finanças para que também a isenção do IVA nos fardamentos possa continuar a ser uma realidade. E, Sr. Secretário de Estado, isso, para o Orçamento de Estado isso são quase trocos. Não é significativo para tirar o país daquilo que efetivamente necessita. Presente também na cerimónia o presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, Jaime Soares, sublinhou a excelência do Corpo de Bombeiros Oliveirense, que é um orgulho para o distrito e para o país. Excelente Corpo de Bombeiros este, em Oliveira do Hospital. Excelação, Sr. Presidente da Câmara, que a Vossa Excelência tem, em termos também daquilo que é o seu estatuto, da qualidade de vida, do bem-estar das populações, sabe que para isso tem que ter um bom Corpo de Bombeiros. Não é só pagar fogos, nem tirar o o incêndio de abelhas da chaminé, o gato que está pendurado numa árvore, não é só pagar fogos, mas é muito mais que isso. É parte social, é parte cultural, é parte ambiental e, por isso, a capacidade também de sustentação do desenvolvimento económico passa pela segurança das pessoas e os bombeiros colaboram. E, felizmente, neste município há dois corpos bombeiros de grande valia, mas neste caso concreto, hoje, de Dom Oliveira do Hospital, que é um orgulho para o distrito, é um orgulho para o país. Ficou assim marcada esta comemoração dos 95 anos da Corporação de Bombeiros de Oliveira do Hospital, uma cerimónia marcada por distinções e condecorações, também com lugar a agradecimentos, também dirigidos a empresas e beneméritos. Destaque ainda para a atribuição do Prémio Manuel Gouveia Serra ao Bombeiro do Ano.